nome é 00 para o curso do localizador, curva direita, proa 050. Autorizado para acertar nesta proa. 050, autorizado, gol nome 600. Gol nome é 00, redução para 1809. Desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Já está mantendo 180, desça 2000 no meio da. Gama 328, desce para 3000 pés, esquina Gama 017, para o curso do localizador, curva direita, proa 040. Autorizado para acertar nesta proa, redução para 1809. E reduzindo 80, direita, proa 040, descendo para 6000, nesta proa, intercepta o localizador na 328. Reduzindo 80. Tan 3283, ação de identificação, autorizado chegada a Mari, desce para o nível de voo 060. Três bom dia do papapá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, acione, correção, contato radar, desce para o nível de voo. Correção, mantém as condições visuais, quem negar uma 0 no stand, reporte do farol da barra. Correção, 20 milhas fora. Senhorita, pode dar uma olhada presente direto para o Afonso, eu tinha principal de instrumento, não sei porquê, deram um visual. A possibilidade de voar direto para o Afonso da presente? Autorizado. Obrigado. November 801 Whiskey Whiskey, complete final contact tower, frequency 118.95. Decimal 951 Whiskey Whiskey. Gol no 600, reduza para aproximação, segue tráfego a 5 milhas, um Fox 2 Tango Hotel, com 1400 graus de pista. Gama 328, desce para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado no 328. Gama 600, complexo final, semi-torre, 1895. 18? 95. 95, 1960. Gol no 924, desça para 3000 pés, que nega 1017, redução para 2109. 2109, gol no 924. Centro Juliette Bravo Delta, mantém-se condições visuais, QNH 1017, reporte Miguel Divertido. Luno 924, desce para 2000 pés, redução para 1809, livre LS, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, 1017, autorizado LS, reporte estabilizado, 924. Alfa Tango Tango, confirmado para pouso. 1715. Confirma que chamou o controle. Proceda, guardião. Sete, mantém as condições visuais, QNH 1017, reporte rotatório. Luno 328, complexo final, semi-torre, 1895. 1895, Luno 328, boa tarde. Pode confirmar a frequência para o Luno 328, por gentileza? 1895. Sim, 295, 1322. Então, 3283, desça para 2000 pés, NH 1017, livre LS, reporte estabilizado. 2000, sempre autorizado, LS 1010, reporte estabilizado, NH 1017. Possibilidade voador no TAM 323? Autorizado. Lima Kilo Zulu, foi Mari. Desça para o nível de voo 050. Mari 050. Lima Kilo Zulu, acende o código 0241. 0241. Estabilizado o cruzador 924. Luna 924, complexo final, semi-torre, 1895. 1895, 924. Salvador, boa tarde, gol. Também é 900, formação Eco. Boa tarde, Golo 697, a sua identificação. Desça para 4000 país, QNH10107, chegada bom. 4000, QNH10107, e quando possível, o plano de zona. Apelo. Autorizado, pelo. Pelo, na proa. Obrigado, no Golo 697. Juliette Bravo Delta, desça para 1510, QNH10107. 1500 no corredor do Metrópolis. Prossiga. Sente, mantém 510, QNH 017, o Mike Juliette 1. Lima Kilo Zulu da presente foi TAP. TAP da presente, Zulu. Localizadora da 3283. Da 3283, complexo final, Summit Torre 1895. 1895. papapapá, Mike Zetson, eu mantendo o sobrevoo próximo ao farol da barra, mantendo um número certo. Certo, Mike Zetson, meu. Brasil 03, controle. Confirme posição. Sete, tem condições para descer a 1.507? Sim. Gol no 697, desce para 3.000 pés, QNH 1.097. 3.000 pés, 1.097, gol 697. Prossiga. Tem que subir, mantenha 1.15, Alfa Tango Tango. Gol no 697, desce para 2.000 pés, livre LS, porta estabilizada. 2.000 pés, livre LS, gol 697. Lima Kilo Zulu, desça para 3.000 pés, QNH 1.017. 2.000, 1.017, Zulu. Controle de Salvador, muito boa tarde, web 672, zona 968, passando 1.600. Confirme, chamou o controle. Webjet 672, zona senhorita, passando 1.800. Webjet 672, zona, boa tarde, contato radar, batalha nível 330, sai da mão. 330, sai da mão. Alguma possibilidade de voar direto com o Cogbo, 672, zona? Autorizado, Webjet 672. Obrigado. Le problema é que o Zulu tá livre das restrições de atitude de ITAP. Aceite, Zulu. Guardião 03, desça para New País, QNH 107. 107, New País, 03. Saíre, pra onde? Alfa Tango Tango Sam Centro Recife, 12545, alterne 12685. Alfa Tango Tango Controle. Zero, quatro, zero, para o 030, o Lima Quilo Zulu. Lima Quilo Zulu, desce para 2000 país, o livre LS, aporte estabilizado. 2000, reportaria estabilizado, Zulu. Gol no 697, complete sinal, Sami Torre, 1895. 895, 697. Controle Web 672 anos. Prossiga. Poderia chamar o centro para coordenar para hoje a pouco? Sam Centro Recife, 12545, alterne 12685, 7672 anos. 2545, 2085, obrigado, bom trabalho, 672 anos. Obrigado igualmente. Controle Salvador, boa tarde, 4089 da Azul decolou. Boa tarde, Azul 4089, contato radar, suba para o nível 360, voe lida. Voa lida da presente, subindo para 360, 4089 da Azul. Lima Quilo Zulu informa o tráfego nessa posição de 12 horas a 7 milhas. Robson 44, mantendo meu pé sobre o farol da barra. Paciente Zulu, porém no aviso. Oh, controle o 4089. Prossiga. Não sei se já foi reportado, mas existe uma mancha aqui no mar nessa posição. Tom esverdeado. Sente, Azul 4089, obrigado. Salvador, muito boa tarde, hoje é 6320, transfere, Juliano 1270, descida para 110 com a informação S. Boa tarde, eu sou na 6315, autorizado chegada Amanda, essa para o nível de voo 050. Chegada Amanda 050, hoje é 6315. Ingressando em corredor Interlagos, o Net Bravo Delta. Sente a parte rotatória. Maria rotatória. Guardião 03, Sami Torre, 1895. 1895, grato. Controle Salvador, trip 5240, ciente da informação, eco no ideal de descida. Trip 5240, voo ITAP, desça para 3.000 pés, Kinegama 0 no centro. ITAP descendo para 3.000 pés, 5240. Estabilizado Lima Quilo Zulu. Lima Quilo Zulu, complete sinal de Sami Torre 1895.